faz dançar do jeito que você quer. Assim vai começar. Essa menina de Ipanema vai bailando assim. Essa menina de Ipanema quando passa. Mommy, the way you move your hips, the music pumping like this, your body hitting the beat, me vuelve loco. Mommy, let me know what you feel, this is so good, this is so real. If you give it up to me now, me rompe el coco. Essa menina de Ipanema vai bailando assim. Essa menina de Ipanema quando passa. Mommy, the way you move your hips, the music pumping like this, your body hitting the beat, me vuelve loco. Mommy, let me know what you feel, this is so good, this is so real. If you give it up to me now, me rompe el coco. Você quer?